Control, Lucas 3, 120, 146 a bordo, 2 horas e 20, alterna Maceió, pronto para o táxi. Também 520, autorizado táxi para ponte de espera, pistão 0, via táxi Índia, no ponte de espera, chame torre 1-18-95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. 0 no 2, só no ponte de espera no 0, 718-95, 3520, uma boa, né? Bom, bom dia. Bom dia. Salvador, 3520.0.0, pronto, bom dia. 3520, bom dia, autorizado, a linha de decolar, pistão no 0, vento 130 graus, 7 nós. A linha decola no 0, 3520. Afirmo. Então 3520, decolador 12, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 1208, controle, até 3520, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, até 3520, decolou Puca, Jamo, bom dia. Então, 3520, bom dia, contato Ranés, subiu para nível de voo 370, autorizado direto Jamo. Graça, direto Jamo, 370, tá? 3520. Salvador, bom dia, o Gol 1173. Gol 173, bom dia, informação Delta, copia Guarulhos 360. Delta, copia Guarulhos. Autorizado para Guarulhos, via Pesouro 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem, pistão 10. Responder 5475, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Muito bem, autorizado então, São Paulo Guarulhos, nível 360 via Upper Wish, Upper Zulu 10, Taubaté. Na saída da El, Leda Mótima, com curva direita da 10. 5475 e 120, decimal 8, gol 1173. Gol 1173, correto, portão 4, chamando, se tiver funcionamento. Positivo, Então, Sun 3520, possibilidade de coordenar com o centro Recife ou direto Recife ou Aracaju? Senhor, eu chamo a coordenação. Graças. Sun 3520, autorizado direto Aracaju. Aracaju, grato, Sun 3520. Então, 3520, chama centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. Recife 2685, 2545, alterna centro 3520, bom dia. Bom dia. Então, 3816 para 2010, o ajuste no 012, autorizado a finalizar a frequência e reporta estabilizado. 2010, né? Porta estabilizado, 3816. Finalizou, tá 3896. Tá 3896, complete final de assistência, pede frequência 118, decimal 95. 395, com serviço. Tá 3896, bom dia. Então, 3896, bom dia, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 13, 0 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, 1973, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. No solo 25, ao liberar via Fox, está descendo, me escuta via Alfa, reporte antes do ataque de Juliette para ingresso. Tá pronto pro táxi, o PUB é 178, alternado é Galeão, 4 horas e 12 de autonomia. 173, táxi autorizado até o ponto de espera, pistola 0, via Tepe Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. Positivo, via Índia, 1895, não pode parar a 10, voo 173. Juliette, Santana 3896. Juliette, Santana 03, Santana 3896. Juliette, Santana 03, boa noite. Fogo 1173, está pronto, não pode esperar, dá 1-0. Fogo 1173, autorizado, linha de decolapso, está 1-0, vento 1-3-0 graus, 7 mais. Linha de decolapso, está 1-0, Fogo 1173. João 1173, eu falo 231, chame o controle salvado 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, João 1173. É, João 1173, bom dia, contato radar, subterrâneo de 360, após 2000 milímetros. Após 2000, Lenda, subindo para 360, o voo no 173. 1173, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 133, 25, bom dia, 1173. Bom dia, bom dia. Obrigado.